antes de perder você. Eu não fumava, eu não bebia antes de perder você. Eu tinha paz, tinha alegria antes de perder você. Eu não chorava, eu não sofria, não sou mais como era antes. Hoje bebo e sou fumante, sofro e choro noite e dia. Se é que a bebida ameniza paixão, amargura e desprezo, então vou beber essa noite pra arrancar essa dor do meu peito. Já estou acostumado beber e chorar feito louco. Se hoje eu não te esquecer, amor, amanhã bebo de novo. Ficando doente de tanto sofrer por uma mulher. E ri na cara da gente e fala que a gente sofre porque quer. Não dá mais pra suportar o desprezo dela. Os seus carinhos ela só dedica a peso de ouro. Não tenho ouro para oferecer a essa princesa. O que eu tenho são gotas brilhantes de pingo de choro. Mulher que tem prazer em viver, sofrendo, querendo ser seu dono. Eu sei que pra ser dono de uma princesa precisa riqueza.